às vezes você pensa em desistir. Olhar pra trás, não obedecer a ordem do Senhor, que é marchar. Mesmo que o mundo desabe atrás de ti, pra frente deves tu seguir. A vitória só irás receber se somente a Deus obedecer. Irmão que ficou pra trás, não te importa. Segue em frente carregando a cruz. Vá seguir.